Qual a sensação de ser imortalizado aqui no clube do Corinthians Paulista? Maravilhoso, foi o clube que eu doei minha vida por 2 anos muito intensos, fomos campeões brasileiros e aprendi a gostar do Corinthians e virei casaca aqui no Corinthians. Oscar, você acha que tem que ser dado mais espaço a imortalizações de outros jogadores? Sim, tem que ser dado, porque o jogador que se sacrifica num esporte, se sacrifica por uma equipe, por uma seleção brasileira e depois cai no esquecimento, é muito triste e deprimente. Então, o que o Corinthians está fazendo é simplesmente mostrando para os seus torcedores, os seus seguidores, as pessoas que fizeram alguma coisa por esse grande clube. É importante, é de uma satisfação tremenda, enche o ego da gente. Eu espero que outros grandes atletas possam estar naquela calçada da fama também. E se você tivesse uma calçada da fama, quem estaria nela? Minha mulher, minha filha, meu filho, meus pais e meus grandes amigos. Jogadores? Todos aqueles da seleção brasileira, do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, todos os clubes que eu joguei e honrei minha camisa. Você é o primeiro atleta que não é jogador de futebol a ser homenageado. Você tem uma homenagem mais especial? Muito mais especial, sem dúvida alguma, porque ali estão todos os jogadores de futebol. Eu lembro que eu fui recebido no Corinthians como jogador de futebol, com sirene e com fogos. Então foi uma recepção de altíssimo nível que eu não vou esquecer nunca. E hoje, mais uma coisa que vai me deixar feliz pro resto da vida, porque eu estou sendo homenageado como um dos grandes personagens que passou por esse grandíssimo clube. Qual foi o maior momento da sua carreira no Corinthians? Momento mais especial da sua passagem pelo Corinthians? O título brasileiro de 96. Fomos campeão brasileiro com esse clube e honramos demais a nossa camisa. Importante não é só ser campeão, é você deixar o teu sangue na quadra. Qual jogador de hoje pode chegar um dia a ser imortalizado como você está sendo hoje? Tem vários mesmo. Sobretudo dessa última seleção brasileira que classificou para a Olimpíada, tem vários que podem ser imortalizados. Marcelinho Huertas, Thiago Splitter, Alex, Marcelinho Machado, vários. O que você acha dos três jogadores que não foram para o... Tenho meu profundo desprezo. A seleção brasileira deve ser a coisa mais importante da vida de qualquer atleta. E você sendo autorizado para jogar pela NBA e não ir, tem alguma coisa que me deixa muito infeliz. O Leandro vai estrear amanhã pelo Flamengo. É importante ter esses jogadores de volta no futebol, no basquete brasileiro? Quem convoca não sou eu, meu amigo. Eu, se fosse eu, não levaria, pelo menos por um bom tempo. Porque se eles querem mesmo jogar com a seleção, porque eles não vão pro PAN? Quer ir para a Olimpíada? A Olimpíada é todo mundo quer ir. Por que você não sacrificou no pré-olímpico? Eu não levaria. Mas ele vai jogar amanhã pelo Flamengo, ele está de volta ao basquete brasileiro. Isso é importante para o desenvolvimento do basquete brasileiro? O importante para o desenvolvimento do basquete brasileiro era ele ter ido jogar na seleção brasileira. Os caras foram para o pré-olímpico e ele estava treinando no Flamengo. Isso para mim é uma vergonha.